837 Galeão aprovado, nível de voo 360, via Pêsulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva à direita após a decolagem. 5041 é o código, 1935 é o controle. Correto, show para pushback, está no mesmo. Eu portará para o seu táxi 380. Controle, o Torre, o Guardião 07 autorizado e retorna para o pátio. Na presente, direto autorizado, Guardião, 130 graus, 08 nós. Guardião 07, prosseguindo para o pátio. Pátio, o Guardião 07 vai chamar para a nova decolagem. Verde, Guardião, chama pra nova decolagem. Salvador, o Xené, 6310 na posição 7, pushback estacionamento. Sim, seu número 2, aguarde. Você escuta, 6310. O Web 6748. 6748, Torres, 118,6. 18,6. Afirma. 18,6. Levantar o espaço em ideal, ponto 4.286, 3.85. 3.662, puxa a sonora do 10, chama pra NX Taxi. Torre Salvador, Web 6748, barra travada. Web 6748, autorizado pouso, puxa 10, 140 graus, 0.2. Depois o Web 6748. Número 04, 2. Desça para 2 mil pés, hoje eu chamei 15, livre LS. 15, 2, pode estar ligado, 04. Mas eu confio, vai fazer táxi na altura? Aeronave da Sanja liberou nossa cauda, pode iniciar o pushback? Afirmo, tá autorizado, Xenê. Chama pra ele estar. Autorizado, 6310. Para o táxi, o Dan 3662, POD de 180, alterna Maceió. O Xenê, já iniciou o pushback, 6310? Afirmo. Gente, então 3662, só me confirma a autonomia, por favor. Autonomia de 3 horas. Sente, aguarde pra NX Taxi. Muito obrigado. Gente, guardião, informe só o controle. Livre pouso 140 com 10. 258, manter ponto espera. Cessna 6310, PLB de 171, alternamos Natal com 3 horas e meia. Táxi via Patin de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Patin de Alfa, ponto de espera, 6310. São 3662, vai seguir o Airbus da Oceané. Salvador, muito boa noite, no 604, passando de cano para Cidra. 604, aguarde, pista livre. Aguarde. E Alfa, vai bem, 643. Alfa. Lira, pouso na 10, vou no 604. Após 6303, desce para nível de voo 050, chegada bom. Direita, deixa eu ver, não é 07, a identificação, mantendo de voo 190. Confirme? Afirmativo, pastor na 7. Alô, Salvador, muito boa noite, gol no 604, vibrando na... 604, prossiga táxi via Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para 02. manter para os cabos. Então 3858, 0935, 158. 0935, boa. Controle Salvador, boa noite, 3858 da TAR. Tá 3858, contato radar, suba para nível de voo 370, sai da Momo. 370, por gentileza, poderia voar Momo? Tá 3856, mantém o perfil da carga. Manterá. Vando 398, completo sinal, semi torre em 18 decimal meio. Número 4, infantaria agilizar. Estabilizado no final da ILS. Vando 398, reporte passando externa, agora a gente está no portão 2, está autorizado iniciar o pushback. Quando o aeronave da Gol parqueado no portão 2, autorizado iniciar o controle 3858, totalmente visual, vai cruzar agora 060. Por gentileza, pode voar para o Defrot. 830 graus, 08 nós. Como recebe a torre? Sem passe, sendo livre positivo, 190, bom, 398. Xenê 6310, decolou ao 01-1935, como recebe a torre? 1935, Xenê 6310, clareza 5. Obrigado, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, Oxené 6310, decolado, Puka, na sua escuta. Oxené 6310, contato radar, suba para nível de voo 350, saída Puka. 350 na Puka, 6310. São 3858 negativo, irá cumprir o perfil da carta. Muito grato. Salvador, Charlie X-Ray, contato radar, 57 milhas no sudoeste de Salvador. Reporte para descida, vem na proa de mar. Reporte pronto? Reporte pronto, já? Ok, então ali mantém, captura no zero. Eu entrei no voo de 04, ataque Civia Alfa, reporta em Juliette. Alfa, reporta em Juliette, vamos ver só. Dois livre de decolagem, vento no 30 graus, 79. A linha é forma do 60. O meu Alex Reidas inicialmente para 4.500, da esquina é Galva 015. Certo, autonomia 340, o Fernando Bonfim. 5827, siga via Índia, ajuste 1.015 no ponto de espera, torre 18.6. Via Índia, ponte espera da 1.0, 118.5, F7, 2.2.7. Meu pai, Senegal, no 015, autorizado sinal leste, reporte estabilizado. 2.10 com 1.015. Vai reportar estabilizado, eu sonhei 63, 13. Pan 3858, está me Recife em 1.25, decimal 45 ou 1.26, decimal 85. 2545-2085, boa noite. Minha dúvida, o Globo agora vem, chame 1935, por favor. 1935. Patrônio, boa noite, 3662, decolou. 3662, contato radar, sua paranígio de voo 370, sai da boca. Sai da boca, 370, 3662. O meu Alex Rey desce para 2.500 pés, que negar no 015. Ingresso e Juliette para o portão 9. Estou no 398. Vou lá direto do Simbra? Autorizado. Obrigado, direto do Simbra, o Chané 63, Funo 3. O Chané 6310, Sami Recife, em 1.25, decimal 45, 1.26, decimal 85. Recife 12545, alterno 1.25, Chané 6310, boa noite. Romeu Papatão, ingresso no corredor só, 1000 pés, após o corredor Interlagos, reporte na rotatória. Romeu Papatão. Sul 4209, desço para mídia de voo 050, chegada bom. Biculão 09, chama 1935, bom voo. 1935, muito obrigado. Boa noite, WebJet 5837. WebJet 5827, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da El. 360 da El, poderíamos voar direto da El, da presente serviço. Autorizado ler, WebJet 5827. Autorizado Leda, pode confirmar, Tereza? Autorizado, WebJet 5827. Autorizado, então, a interseção Leda. Ué, obrigado, Web 5827. Global 1019, stand flight level 060, bom to arrive. Localizador, visual com a pista, Oceané 63, 1-3. Oceané 63, 1-3, complete sinal, transmissor Rio 1-8, decimal meio. 1-1-8, 6-4-2, Oceané 63, 1-3, obrigado. Se torre de Salvador é Oceané 63, 1-3, passou Simbra, embaixo travado. 63, 1-3, boa noite, foi autorizado, pista 1-0, vento 1-3-0, graus 7 nós. Pode só confirmar o vento para o 6303? 130 graus, 7 nós. 130 com 7, livre pouso, Xané 6313. Obrigado. Romeu Charles Rey, informa ingressando no corredor Caixa Pregos, após Vera Cruz, reporte no Travesse Paris.